O Papa João Paulo II sublinha a analogia entre o sim da Virgem Maria na Anunciação e o Amém pelo qual, desde a mais remota antiguidade, testemunhada já por Santo Agostinho, o crente responde à apresentação do sacramento. Quando comungamos, o sacerdote diz o corpo de Cristo e cada um de nós responde Amém. O Santo Padre faz esta relação entre o sim de Maria na Anunciação e o Amém do crente na comunhão. Amém significa acredito. Este Amém, este acredito, é condição da eficácia do mistério. Isto é, o mistério é mistério da fé e ele só é realidade para quem acredita. Não porque seja a fé que cria o mistério, no sentido de uma consciência subjetiva, mas porque é proclamação de que aquilo que estamos a viver é mistério da fé. Tomamos o corpo de Cristo para sermos o que tomamos. Isto é, recebemos o corpo de Cristo para nos tornarmos membros vivos do corpo de Cristo, templo da Santíssima Trindade. Mas voltemos ao texto do Papa João Paulo II. Existe, pois, passo a citar, uma profunda analogia entre o fiat pronunciado por Maria, em resposta às palavras do anjo, e o amém que cada fiel pronuncia quando recebe o corpo do Senhor. A Maria foi-lhe pedido para acreditar que aquele que ela concebia, por obra do Espírito Santo, era o Filho de Deus. Dando continuidade à fé da Virgem Maria, no mistério eucarístico é-nos pedido para crer que aquele mesmo Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, se torna presente nos sinais do pão e do vinho, com todo o seu ser humano divino. Fim de citação. Ora, aqui está a eficácia da fé eucarística da Virgem Maria, que se reporta ao mistério da Anunciação, pois foi então que ela permitiu que o Verbo de Deus nela encarnasse, porque aquele que criou o mundo sem ela não o pôde redimir sem ela. Segundo a tipologia da Arca da Aliança e do Templo, lugares por excelência da presença de Deus no meio do seu povo, a Virgem Maria aparece como a verdadeira arca, a arca da aliança, o verdadeiro sacrário que transporta e que guarda em si o Filho de Deus. E é nesta condição que é saudada por Isabel no mistério da visitação. Comentando as palavras de Santa Isabel, feliz aquela que acreditou, diz o Papa, e passo a citar, Maria antecipou também, no mistério da encarnação, a fé eucarística da Igreja. E na visitação, quando leva no seu ventre o Verbo encarnado, de certo modo ela serve de sacrário, o primeiro sacrário da história, para o Filho de Deus, que ainda invisível aos olhos dos homens, se presta à adoração de Isabel, como que irradiando a sua luz através dos olhos e da voz de Maria. E o olhar extasiado de Maria, quando contemplava o rosto de Cristo recém-nascido e o estreitava nos seus braços, não é porventura um modelo inatingível de amor a que se devem inspirar todas as nossas comunhões eucarísticas? Fim de citação. Em Nossa Senhora realiza-se antecipadamente tudo o que será a devoção eucarística na Igreja, em torno do mistério da presença real, mas também e sobretudo o que representa para a vivência mística e da santidade em relação à Eucaristia, a presença real. Esta é, infelizmente, a muitos cristãos, a muitos católicos, uma evidência esquecida. Eu gostava aqui de introduzir um testemunho, uma vivência que tive aqui há uns anos atrás, na Alemanha, em Ulm, onde fui convidado a fazer uma conferência sobre a Eucaristia na cultura do nosso povo e que se traduz, por exemplo, na minha terra, nas festas do Espírito Santo, por exemplo, que é um prolongamento do mistério eucarístico, o pão do Espírito Santo que se dá aos pobres. E, no fim, ofereceram-me um almoço à organização. E estava junto de mim o casal que presidia esta organização. E foi aí que eu soube que aquela organização era evangélica, era protestante. Aquele casal era protestante. Falámos longamente e a certa altura é que eu percebi e elas disse-me uma coisa, um testemunho, que apreciava imenso o catolicismo. Pelo Natal e pela Páscoa, ia à Igreja Católica, porque achava que nas suas igrejas havia muito frio, não havia sentimento. Já tinha vindo a Fátima, era devota de Nossa Senhora. Já tinha ido a Roma ver o Papa. E havia três coisas, salvo erro, que que muito apreciava no catolicismo. A primeira, o calor da sua liturgia e a beleza da sua liturgia, simultaneamente simples e bela e cheia de calor. Segundo, a presença real. Os católicos vivem desta mística da presença real da Eucaristia. E a terceira, uma coisa que a mim me interpelou muito, e aos sacerdotes sobretudo, a proximidade dos padres ao povo de Deus. Achei aquilo muito bonito. Presença real. Vede, na liturgia, no ministério sacerdotal, como serviço da presença real eucarística. Ora, eu estava a dizer isto a propósito de Nossa Senhora, que realiza antecipadamente em si tudo o que será a devoção eucarística na Igreja em torno do ministério da presença real. E como o Santo Padre, nesta encíclica, tem a preocupação de incutir no povo de Deus o sentido da adoração eucarística. Como isto é importante para a renovação mesmo pastoral da Igreja. E para irradiar daquela cultura outra que fermente e que esvazie, de algum modo, esta cultura, assim dita, pós-moderna, de que se vendem pacotes nos nossos dias, mas que é a cultura do bizarro, do extravagante, do fútil.